Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Então é Natal, galera. Sim, sejam muito bem-vindos ao Orioncast natalino. E apresentando nós, gnomos de Papai Noel desta edição, temos aqui conosco João, Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas de hoje, muitas cartinhas do nosso cast de realidade alternativa, vamos começar com ele, Homem Mal. O que diz a sua cartinha? Bom, a minha cartinha é do Drop, o homem esperto que manda a pronúncia. Ele fala aqui, buenas noches, cambada. Drop novamente entrando em órbita para estabelecer contato. O episódio 90 foi épico, a ideia da realidade alternativa foi tratada com maestria. Inclusive me deixou questionando alguns esse. Mas diz que vai se reservar a comentar o que o Lula falou. Se a pirataria não tivesse existido, pelo que ele diz aqui, ele acha que se a pirataria não tivesse existido, o mercado de game, música, cinema no Brasil ia ser bem mais forte do que é hoje. O país, de forma comprovada, é um dos mais consumistas do mundo. Se tudo fosse na legalidade, o mercado estaria em plena forma. Não haveriam os preços abusivos em produtos originais, pois essas atuais campanhas e protestos contra o imposto elevado já teriam sido feitas há anos. Estaríamos muito mais maduros. Cara, essa é a história do nosso povo. Exatamente. Cara, eu discordo um pouquinho nesse ponto. Então cara, você discorda na sua carta. A pirataria serviu como alternativa barata por um período, mas atrasou o desenvolvimento do mercado, que hoje corre atrás com as calças um pouco na mão como um louco. Muito boa a comparação. Ele falou que hoje o povo tem o meu selo de qualidade. É, então, ele tá falando que hoje o povo tá mais exigente, tá aprendendo a consumir. É, eu concordo também, eu acho que finalmente a gente tá podendo falar que agora a coisa vai. Aí ele mandou uma crítica. Ele mandou uma crítica aqui e falou que todo mundo tá ocupado com churrasco no final do ano, mas que a leitura de carta tem que ser feita com todos os participantes do cast anterior. Aí falou, é frustrante uma leitura sem toda a turma presente. É meio complicado, mas é possível, tanto que até eu que não teve... Hoje tá todo mundo aqui. Então até eu que não tive aí, tive um pouco ocupado aí, fui resolver uns negócios ali na Coreia, mas já voltei. E é isso aí. Ele mandou um abraço a todos, não deu nota, então, por default, 9.8, muito obrigado. Beleza, valeu pela cartinha. Eu já emendo com a cartinha do Thiago Araújo. Ele diz, olá pessoal do Orion, ótimo cast. Vocês falaram sobre o console da Apple, e eu na hora pensei, e se tivesse a versão do Mario, que de, em vez dele comer cogumelo, ele comesse maçãs? Cara, boa, hein, essa aí, hein? Você dá uma Apple, mordida Mario... só. É boa. Outra coisa, se não tivesse internet, teria Orion Jornal falando sobre notícias de games e vendesse fitas cassetes de Orion Cast. Nossa, já vinil do Orion Cast. Você só ouviu o Orion Cast naqueles Walkman da... É, da hora, cara, aquele amarelão. É isso, amarelão mesmo. Boa. Você compraria o episódio da Orion. É, tá na faixa, hein, galera. Essa ideia eu gostei, hein. Gostei, hein. Né? Ai, ai. E se existisse apenas uma sequência de um jogo, só um jogo com várias sequências? Se não existisse vários games e só várias sequências, olha isso. Como, sei lá, se só tivesse games do Sonic. Hyde, o que você achou dessa ideia? É interessante. Ou do Mario, ou até do Pac-Man, ou pior, joguinho do ET do Atari. E se existisse só ele, hein? Nossa. Ai, ai, beleza. Valeu, Thiago Araújo, pela cartinha. Vamos continuar a leitura aqui. Hyde, o que diz a sua cartinha? Minha carta é do Charles Bronson, né? Ótimo. Charles Bronson. Eu conheço ele da live, hein? Charles Bronson, hein? Então ele manda lá. Galera, tudo bom? Sou eu, Charles Bronson. Vamos lá. O Xbox só nasceu porque a Microsoft desenvolveu o sistema operacional para o Dreamcast ou Windows CE. Algo semelhante aconteceu com o PS1 com a Nintendo. Então é só imaginar que a Sega já tinha um sistema online desde o nosso saudoso Mega Drive. Aí você potencializa isso com o controle com tela. Tudo isso há 10 anos atrás. Minha cabeça explode. Como seria o mundo hoje se a SEGA esperasse o DVD ao invés do GD do Dreamcast? Para começar, uma rede online 10 anos à frente com a Microsoft de suporte, estaríamos jogando Gears of War X e Forza... Ele colocou um número romano aqui que eu não consigo... Acho que 8. Nossa! Sei lá, acho que a SEGA, se a SEGA não falisse, o mundo ia acabar. Algum viajante do futuro veio e sabotou a empresa para tal catástrofe não acontecesse. É, mas esse controle com tela, que se ele estiver comparando com o do Wii U, tem uma diferença um pouco grande aí, né? É, tem uma diferença. E o console grande, né? Também com internet, o Mega Drive, o que ele tinha de internet para hoje, também, né? Tem uma pouca diferença um pouco considerável. É, ele meio que deu um overpower aí no negócio, né? Porque o V1000 parecia um Tamagotchi, né? Na verdade. Daí à frente do seu tempo teve Virtual Boy aí, que não quer dizer nada, né, cara? Era 3D, né? Era 3D. É, 3D. Pois é. Ele manda abraços e é isso aí. Beleza, valeu. Beleza, vamos para a próxima cartinha. João, o que diz a sua cartinha? Oba, minha cartinha diz aqui: querido papai... Não, não é essa não. Minha cartinha é do PS3. Boa. Ele diz aqui: mais uma vez, parabéns. Posso afirmar que este episódio do Cast está entre os melhores que já ouvi. Possivelmente ganhará o prêmio Cast of the Year. Olha só. Boa. Eu concordo, gostei muito do episódio, ficou muito bom. Em relação ao e se a Apple entrasse no mercado de games, a meu ver, seria um mercado muito mais concorrido, em que os concorrentes teriam que usar, além do hardware, de seus consoles, mas também a criatividade. E ele quer também aqui lançar os ECs dele, né? E se não existisse a era 3D e todos os jogos fossem de plataforma? Pô, isso é legal. Cara, o Miyamoto se enforcaria, com certeza, cara. Do jeito que ele gosta de 3D, ele... Ele é um dos maiores, sei lá, paga pausa da tecnologia. Ele seria 3D, um cara pitch, muito mais. 3Dólogos. A Boa. SEGA talvez teria uma chance ainda, né? Se futuro. Por isso que eu acho que seria legal. Saturno teria sido um console muito mais bem sucedido que o PlayStation, que ele era melhor em 2D do que em 3D. É. Não, mas pra você ver, né? Como que a gente tem um carinho pela SEGA, hein? Em todo esse a gente dá um jeito de reviver ela. Você vê, né? Mas vamos lá, o outro IC dele é: e se a indústria de games não existisse? Ué, e nada disso estaria acontecendo, você tá criando um paradoxo aí, né? Porra. Ah, isso aqui seria um programa sobre futebol. É, pô. Não, não, mesa redonda, futebol debate. Exclamação, interrogação. Não, isso não se faz, não se pergunta coisa dessa, né? Pelo amor de Deus. Bom, continuando o e-mail aqui, por que vocês não fazem uma votação no site agora no fim de ano pra decidir qual foi o melhor cast ou Trollorion cast do ano? Ah, fica aí, né? Fica aí. O pessoal pode comentar, falar nos comentários também, né? Qual que eles gostaram mais. Qual que eles gostaram mais. É uma boa. Com certeza. É bom pra gente ter um feedback. Uhum. Só mais uma coisa antes que eu esqueça. O Trollorion foi muito legal. Vocês deveriam fazer mais alguns episódios. Trollorion cast. Você vê que é impressionante. Os que a gente não bota muita fé acaba fazendo mais sucesso. Os que a gente acha que vai fazer sucesso, né? O Trollorion cast vai fazer mais sucesso do que o Trollorion cast, viu? Ela já sentiu o potencial, viu? Já vou registrar o domínio lá. Então. Trolloriongames.com. Trollorion Games. Trollorion Games. Nossa. Valeu pela cartinha. E Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Bom, eu queria agradecer primeiro ao Diogo Semin, que ele mandou um link aqui do YouTube. Mandou especialmente pra mim, que é um vídeo sobre as Little Sisters aqui, que eu achei bem engraçado, valeu. Vou colocar aí no... A gente coloca aí pro pessoal ver também. Só que eu vou ler o e-mail do Marcos Oliveira, que ele começa falando... beleza, amigos da Orion? Vou começar dando nota para o cast 9,9. Vocês realmente deveriam fazer um episódio do Trollorion cast completo. Olha aí, olha, mais um é que... É unanimidade isso aí, né? Mais um que gostou. Se você não gostou, manda também. Eu quero saber se foi 100%. Cara, tô com medo de ficar gago fazendo esse negócio, viu? Gente, olha, que fica imitando muito gago, fica gago. Assim que velho. Pega, ó, cuidado. Então. Eu quero uma fono, diretor. Quero uma fono, audióloga aí, pra depois consertar. Ele fala aqui sobre o jogo do Bop, ideia minha, inclusive. Ele falou que já saiu um beta na net, já tá rolando por aí, já dá pra baixar no Baixa Aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Você pensa, você demora demais pra lançar as coisas, já existem. E por último, se o Orioncast não existisse, eu não passaria o Natal no vermelho, porque desde que comecei a ouvir o cast, só gastei dinheiro. Comprei um Xbox e a cada 5 jogos que vocês falam, eu acabo comprando um. Também não consigo desfrutar 100% desses jogos, porque sempre tem um infeliz no cast pra lembrar dos clássicos, como Mario World, Sonic ou Zelda. E aí... Ah, infelizmente sou eu. É, Sonic é o Hyde, não tenho dúvida. É, e aí ele fica dividido o tempo dele entre os clássicos e o... Mas, cara, eu, pelo menos, eu não volto a jogar os clássicos, não. Eu lembro, assim, dá aquela vontade, mas passa depois de 5 minutos, né? Pô, eu jogo, continua jogando os novos, você tá bom, você tá bem. Cara, eu comprei Streets of Rage 2 outro dia no Xbox Live na promoção. Eu jogo o clássico. Eu vou comprar Sonic CD pra completar minha coleção agora. É isso aí, valeu, Marcos Oliveira, pelo seu e-mail. Beleza, eu já vou emendar aqui lendo o e-mail da Mayara Oliveira, de Oliveira para Oliveira. Né? Ela começa aqui. Olá, meninos. Faz muito tempo que eu não mando e-mail, hein? Eu acho que só mandei 2 e só lembro de 1. E ainda assim, porque vocês leram no ar. Prometo que vou tentar ser mais participativa. Opa, valeu, a gente agradece. Parabéns mais uma vez pelo excelente cast que vocês fazem. Ele é uma das minhas ferramentas de estudo também, sabiam? Eu já comentei lá no Facebook, eu faço faculdade de desenvolvimento de jogos e ouvir o cast é uma forma muito prática de me manter atualizada, quando os olhos não aguentam mais percorrer linhas de revistas ou sites. Semana passada eu apresentei uma review sobre BioShock, e a edição 21 sobre o jogo me ajudou a memorizar alguns detalhes. Oh, bacana, cara, que a gente tá ajudando aí no trampo. Bom, para não estender muito o e-mail, vamos ao cast 90. Sobre a menção honrosa de e se não houvesse pirataria? Eu acredito que os games seriam mais desenvolvidos e mais respeitados, e também seriam mais usados cientificamente do que o Kinect hoje. Boa. Eu queria adicionar sobre o e se das mídias, que não é que a Nintendo foi relutante a sair do cartucho. Pelo que sei, ela queria e muito, diria até desesperadamente fazer um console com CD, mas não sabia como. E então chamaram a Sony para o negócio e tiveram a inteligência de passar tudo o que eles tinham de conhecimento de games para ela. Gente fina eles, não? Dessa parceria saiu isso aqui. Mas aí a Nintendo e a Sony, que com certeza já tinham visões bem diferentes, se desentenderam. A Nintendo cancelou o projeto e tentou de novo com a Philips. E a Sony foi embora com o know-how de games da Nintendo e seu... ser muito bem, né? Só esse espaço de história já traz à mente de alguns ICs, mas eu tenho outras coisas em mente. Meu próprio IC é se caso ao invés dos garotos terem subsídio para ter videogames, as garotas que tivessem. Porque ao invés dos games serem paralelamente usados para manter os garotos longe de outras artes que poderiam fazer por aí, fossem usados para manterem as garotas mais caseiras. É uma realidade alternativa que pode fazer muita diferença. Pô, interessante, cara. Eu gostei do negócio. É pra segurar a meninada em casa. Olha isso. Pô, aí fodeu, cara. É. Olha lá. Falo isso porque eu sempre quis ter videogame. E quando eu tinha uns 8 anos, minha mãe dizia que não porque eu tinha que estudar. Agora eu tenho 19 e meu pai já tá falando de comprar um videogame pra meu irmão de 5 anos. Muito injusto isso, muito injusto eu mesmo. Eu concordo com a Mayara, esse machismo aí não tá com nada. É, mesmo. Machismo mesmo. Tipo inclusive, assim, se eu tiver uma filha um dia, eu nunca vou dar pra ela uma boneca, essas bebezinhas, ou fogãozinho pra ela brincar, nada desses palhaçados. Não, fogãozinho não. Uma boneca eu dou, mas eu também dou um videogame também. Também dou um videogame, dou os dois, deixa ela escolher. Boneca eu já acho um negócio que já tá educando ela pra ser dona de casa. Uhum. É verdade. Ué, isso aqui é o quê? Depende, cara. Depende, tipo assim, você pode dar uma boneca vestida de soldado, o homem mal vai dar a Barbie soldado, tenho certeza. É mesmo, né? Não, acho que, quem sabe, a Barbie soldado não, porque a menina tem que ser feminina de qualquer jeito, pode ser a Barbie sobrevivência na mata. É, mas ela assim. Pode ser feminina sendo uma engenheira, sendo uma médica, sendo também. Qualquer outra coisa que não seja uma dona de casa. Pô. Ela pode ser feminina então, sendo uma soldier, né, ou sniper, ou qualquer outra classe. É, por exemplo, pega, por exemplo... Ela tem que aprender a fazer comida, tem que aprender lavar um prato. É lógico, tem que sobreviver à floresta, né? Cara? É lógico, mano. A louça lá cheia de pia e como é que fica? A louça cheia de pia, cara, claro. A louça da Rússia? Como fica, mano? Nossa, cara. A louça 140% cheia de pia. Então. Eu vou terminar. Épica a cartinha, hein, Mayara? Bom, tentei não deixar muito grande, mas era isso que eu tenho a dizer. Olha, de novo, ó. Oh, acadêmicos de Orion Games, quesito, Orion Cast, nota 10. Ah, assim não dá, 10 de novo? Justificativa, o universo paralelo de Hyde foi demais. E o assunto também foi excelente. Até mais, estou ansiosa para o cast número 100. Nós também. É isso. Muito obrigado pela cartinha. E vamos para a última cartinha. Quem vai ler a última cartinha? Cartinha do Marechal M. Marechal M mandou uma cartinha, ó. Na verdade, a gente deveria mandar para ele, né? Mas ele mandou pra gente. Ele manda lá. Olá, Orionautas. Aqui quem fala é o Marechal M. Estava lá eu em casa lendo meus e-mails do povo do Trojan Cast. O Homem-Bom me fala que recebeu uma visita de uma pessoa que disse ser de outra dimensão. Então decidi segui-lo e agora estou preso aqui. Então decidi ouvir o podcast de vocês e devo dizer que é muito melhor que aquele que eu ouvia de onde vim. Que pariu. Então estarei aqui ouvindo vocês a partir de agora, até conseguir voltar pra casa. O último cast foi ótimo, nota 9.9. E mando em anexo um print do último cast do Trojan Cast. Continue o ótimo trabalho. E a gente vai colocar aí o print dele no post aí, que tá legal. Caramba, meu, tô com medo do Trojan Cast. Seremos engolidos. Será que 2012 o mundo vai acabar mesmo, cara? Tomara. Tomara, né? Não tem que gravar Trojan Cast. Não, mas vocês viram as implicações da viagem do Hyde, né? A gente tomou o único ouvinte do Trojan Cast, cara. O que vai ser dos caras agora? Não, o Trojan Cast já tem um ouvinte só dele, o Marechal M, e já é, cara, com nem 5 minutos já ganhou vida. O Trojan Cast é praticamente a Skynet do Orion Cast, né? É dominar. Ah, é, nossa, será que lá é o mundo bizarro, do super-homem bizarro, cara? Fiquei pensando agora. Do quadrado. Mais ou menos assim. As crianças até choraram ao fundo agora, só de pensar num mundo bizarro. Mas beleza, vamos lá. Hyde, temos recadinhos? Eu sei que temos muitos recadinhos. Temos, vamos lá. Primeiro agradecer todo mundo aí pelos e-mails que mandaram, pelos comentários, né? Teve bastante coisa esse cast. Então, a gente vai entrar em férias agora. Esse é o último cast do ano, né? Até porque não tem como ter outro cast esse ano. E a gente vai voltar só em... dia 22 de janeiro. Isso, 22 de janeiro. Estamos de férias, galera. A gente merece uma pausa aí, até poder jogar alguma coisa pra continuar, né, fazendo o cast, senão a gente não tem material pra... A gente não tem inspiração. Caramba, merecido, né? O ano inteiro sem atrasar nenhum dia. Então. Ativamente Unlocked aí pra gente, hein? Troféu, hein? Platinamos 2011. Ano. E a gente vai voltar aí com novidades, né? Vai ter várias coisas aí. Até vai ter surpresa enquanto a gente não tiver com cast, né? Vai ter conteúdo novo aí. Então prestem atenção no site. Não abandonem a gente. Fiquem ligeiros. Não saiam de férias completamente. E quando voltar, a gente vai voltar com novidades também. Sigam a gente aí no Twitter, curtam lá no Facebook, né? Participem também do grupo do Orion Games no Facebook, tá bem legal. E ouçam o cast. Isso, galera. Muito obrigado e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, vamos falar de histórias natalinas. Quem não tem histórias natalinas para contar, né? Vamos começar por ele. Hyde, qual a sua história natalina ligada aos videogames, ou não tão ligada aos videogames, sim? Putz, eu não tenho nenhuma história natalina para contar. Você não tem? Você não comemora Natal, Hyde? O Grinch roubou todas as suas histórias? O Grinch roubou. Não roubou, não. Então, histórias eu não tenho. Eu tenho lembranças, assim, de natais passados, né? Parece que aquela coisa daquela história lá dos Três Espíritos, né? Então, a primeira lembrança que eu tenho, assim, de videogame relacionado com o Natal é quando chegava a época de Natal, eu ia com a minha mãe lá pra Santo André comprar jogos de videogame, né? San Andreas, hein, cara? Cidade que já foi retratada em GTA, hein? E aí o... Santo André. Eu lembro, Santo o primeiro André, jogo, assim, que eu lembro de ter comprado foi o Sonic 2 do Master System, né? Então imagina o que isso aí influenciou na minha vida gamer, né? Eu lembro de acordar, assim, 6 da manhã pra ficar jogando aquilo. Caramba. Acordar não, né? Levantar da cama, provavelmente nem dormiu. Você quase pegou o Papai Noel na chaminé, hein? Lá no muro, hein? Praticamente, Caramba. É uma lembrança, assim, boa que eu tenho do Natal, né? Uhum. Show de bola. Cara, eu tenho uma lembrança do Natal, assim, que eu acredito, duas, na realidade. Vou falar a primeira. Foram dois Natais, assim, longes um do outro, né? Não foi no ano seguinte. mas envolvendo o mesmo primo, né, e a mesma série de jogos. Eu lembro quando saiu Mortal Kombat 1 pro Mega Drive, né, a gente juntou pra jogar no Natal, eu não lembro exatamente que ano, e tem um primo meu, Dani, né, ele inclusive tá de braço quebrado hoje, espero que já tenham consertado, colocado os pinos que ele precisa. Ô, Dani! É, Dani, tá com o braço quebrado, cara, e o jogo em questão é Mortal Kombat. Naquela época ele era um moleque, tinha uns 10 anos, assim, né, cara, ele era aquele moleque que era chato você enfrentar ele no videogame, né. Eu não esqueço que a gente trouxe o cartucho pra jogar no dia de Natal, né? Tava os primos todos reunidos, eu tenho uma família muito grande, tenho uma dúzia de tios e tias que moram aqui na mesma rua. Então eu, quando eu juntava a primaiada, pô, eu jogava videogame no dia 25. E cara, ele fazia um negócio que provocava todo mundo, mas eu achava muito hilário. É, se você. Ninguém mais, depois que ele começou a fazer isso, pegava o Kano pra jogar. Porque o Kano, ele fazia aquela bolinha. É, né? Estilo Blanca. E, isso, e aí quando o cara pegava o Kano, ele pegava o Sub-Zero. Pra quê? Pra congelar o Kano virado bolinha. Se ele conseguisse te congelar virado bolinha, ele parava na frente do Kano, de preferência pro lado que a bunda do Kano tivesse virado, olhava pra tua cara e falava, olha, olha... bem na veia bostérica, e dava um e ele mesmo gritava, cara, você faz ideia o que isso provocava. Meu, é. Tinha que segurar pra não bater ele no moleque. É um negócio tão besta, só que você vê o ódio, foi tão grande que ficou marcado, né, velho? Você congelava isso, hein? Aí ele, na veia, e o pior é que ele não ia e já dava, ele parava e esperava aquele último segundo que ia durar a congelada. Aí ele apertava o dedo na veia bostérica e gritava, puta que raiva. E é humilhante, cara, a situação do Kano congelado lá com a bunda virada pro lado que o cara ia dar o gancho, cara. Cara, hoje eu lembro disso, eu dou risada. Mas o pessoal ficava puto, cara. Meus outros filhos ficavam puto com ele. É, ele enfrentava o moleque. E ele provocava com isso, provocava. E eu não sei, isso aí foi a história de Natal do Mortal Kombat 1. Depois teve outra com Mortal Kombat 2. Mas vamos pra outra história de Natal. Quem mais tem história de Natal aqui? Vou dividir. Eu também não tenho histórias, eu tenho lembranças também, assim. Uhum. E eu lembro de um Natal que eu também, mesma coisa que você, tenho família grande também, tenho bastante primo. E a gente juntou pra ir alugar uma fita. Na época a gente alugou a fita do Máscara pro Super Nintendo. Oh, muito bom, hein? É, legal. Eu acho que ela devia estar na época do filme, assim, a gente gostava bastante. Aí jogamos pra caramba, tal, sempre da briga, afinal das contas, porque meu primeiro era meio enjoado, assim. E não sei por que deu briga lá, que a gente acabou quebrando a fita, deu uma merda porque a fita era da locadora. Eu nem lembro como é que isso foi resolvido, cara. Só lembro que o Natal acabou com, tipo, todo mundo indo embora, brigado, minha família foi pra minha casa, eles ficaram lá por causa da porcaria da fita do Máscara, né? Nossa, parece aquele filme ruim de comédia, né? É, parece aquele Férias Frustradas, né? É. João, você tem histórias natalinas pra contar para a gente? Então, depois dessa história triste e deprimida, eu vou contar uma história feliz minha. Boa, boa. Que, pô, não é nada engraçado assim não, mas foi algo que fez parte da minha infância e foi muito importante pra minha formação como pessoa. Então, nossa, vamos lá. Olha lá. Olha, eu, você vai contar, lá, então. Meu tio pediu pra eu me sentar no colo. Cuidado. Enquanto tava jogando Atari e tal. É. Que medo. Mas então, eu fui uma criança que nasci no final dos anos 80, né, 87, ali, então vivi a infância mesmo na década de 90. E até 92 eu não tinha um videogame, assim, de última geração pra época e tal, né. Os videogames que tinham em casa eram um telejogo do meu tio e um Atari que quebrou, assim, eu me lembro de ter jogado umas duas vezes nele e tal, e ele quebrou. Então eu, em 92, jogava telejogo, sabe. E pra quem lembra, o telejogo só tinha Pong, né? Exatamente. Várias versões de Pong. 500 horas de Pong. Mais Pong era... do que qualquer RPG de hoje. Porra, era horrível e tal. Eu vivia na locadora, né? E, porra, eu vivia jogando Super Mario, Street Fighter. Eu com 6 anos, assim, 5, 6 anos. Daí... E na locadora eu gostava muito mais do Super Nintendo, não sei porquê. Eu sempre tive essa preferência por ele. Eu não sei, eu achava o Mega Drive triste, sei lá, ele era preto. Não, meu, você acha que eu vou me falar por uma opinião de uma criança de 6 anos? O Mega Drive, assim, ele tinha aquela cara de Pierrot, né? Ele era um jogo triste, cara. Ele era preto, e tipo assim, não que todo preto seja triste, eu sou preto e eu tomo um antidepressivo porque me deixa doidão. Mas, não, tô louco. Não faço nada disso. Não faço nada disso, mas eu gostava muito mais do Super Nintendo e tal. Daí chegou, eu enchi o saco dos meus pais pra comprar um Super Nintendo pra mim, e eles meio que ficavam desconversando, né? Não, estudar, não sei o quê, que meu pai nunca foi de tecnologia assim, que era mais, era meu tio que gostava mais, só que tio, né? Daí chegou a época do Natal e eu não vi uma caixa, assim, embaixo da minha árvore que coubesse um Super Nintendo dentro. Aí eu comecei a ficar triste e tal. Daí eu fui dormir, né, na véspera de Natal sem ver a tal da caixa. Aí eu acordei no outro dia e não tava lá a tal da caixa. Porra. Aí eu, porra, que merda, né, cara? Não ganhei o Super Nintendo. Pô, mas que anticlímax, meu. Você contou todo o negócio, achei que, tipo, você ia acordar e o bom velhinho teria te visitado. Né? É, a gente quer final feliz, cara. A gente quer final... Você acorda e vê ele assim saindo, né? Ou o tio descoladão da tecnologia teria te dado a parada. Então, esse assim, o tio dele é descolado, né, da tecnologia, deu pra ele um Mega Drive. Mas aí... Tá, eu acordei e abri os brinquedos, os presentes lá, nem lembro o que tinha, eram mais uns brinquedinhos. Daí aí minha mãe falou, ah, não sei o que, seu pai tá lá fora e tal, vai lá dar um abraço nele no Natal. Aí, tá, eu fui abrir a porta, na hora que eu abri a porta de casa, caiu uma caixa, cara, enorme, assim, no meu pé. Eu, caralho, tava encostado na porta, assim. Aí eu já abri, louco, né, no frenesi, e era o Super Nintendo, cara. Não era Nintendo 64! Não era, né, não chegou assim. A caixa caiu de cima da porta? Não, de cima não, ela tava encostada na porta mesmo, ah, sabe? Ah, tá, chega cair. Pessoa, cai e quebra. Mas, é, tipo assim, nem tudo foi perfeito, né? Porque, como eu disse, meus pais, eles não eram muito ligados em tecnologia. E eu era uma criança de 6 anos, então eu tive que esperar até meu tio chegar à noite pra poder jogar o videogame. Ah, tá. Eu passei o dia todo abraçado na caixa, fazendo carinho na fita do Super Mario. Imagina a cena. Eu te entendo. Eu sei como é isso. Mas foi muito legal. Você fez isso na fita do Sonic, Hyde? É, fiz. Manual, né? Quando você não pode jogar, fica olhando o manual, fica vendo a caixa. Sim, a gente não podia fazer nada, não sabia ligar. Mas, cara, sabe que isso é uma coisa que eu gosto de fazer, assim? Eu compro um negócio, às vezes, cara, e até hoje, assim, tem coisa que você compra e você usa ela, mas você para, às vezes, olhando, você dá uma curtida, assim. Eu fiz isso com... Isso se chama consumismo. Cara. É, tem essa doença, entendeu? Todos eu fiz isso com o PlayStation 3 porque eu comprei o jogo antes do teu videogame. Eu ficava folheando o manual do Metal Gear de cabo a rabo, assim. Pô, você ficou contemplando o Metal Gear 4? Sim, cara. É o 40-40 da família, sim, que você contemplou. Pô, é, pelo menos o manual é bom, né, cara? O manual dele é bem decente, né? Tem uns quadrinhos lá e tal. Nossa, eu fico com muita raiva quando eu compro um jogo e não vem com um manual decente, sabe? Vem só aquela folhinha assim, folhetinho. É, nossa. Pô, os jogos nacionais estão assim, hein? É, Gears of War 3, Forza. É assim, vem com um pedacinho de papel higiênico. Tá triste dele. Isso aí. Nossa, triste. Era só no PC que eu via isso. Quando eu fui pra console, eu parei de ver. Mas no PC sempre foi assim, cara. De uns tempos pra cá, né? De uns tempos pra cá. Mas essa foi uma história feliz de Natal. Aí no ano seguinte, eu, pô, queria mais uma coisa. Que a gente, quando era criança, ganhava jogo, sei lá, 2 vezes por ano, né? 2, 3 vezes. Aniversário, Natal e Dia das Crianças. Aí no Natal do ano seguinte, eu fui com minha mãe numa loja de videogame. Pra comprar alguma fita, alguma coisa legal pro meu Super Nintendo. E eu comprei a parada que na hora, assim, eu pensei... Meu Deus, eu vou ser o rei da escola agora que eu tô levando isso pra casa. Que foi a Super Scope do Super Nintendo, aquela bazuca. Nossa! Eu saí de lá achando que eu era o maioral, assim. Só que depois de uns 2 dias, eu... Meu Deus, o que eu tô fazendo com esse negócio? Não se presta pra nada. Só tinha um jogo e era horrível. Mas eu tenho ela até hoje aqui na estante, é bonitinho. Ah, o seu primeiro contato com um jogo de tiro, assim, digamos assim, o mais próximo com o FPS. Ah, sim, sim, provavelmente e sim. E foi com a bazuca. É. E pior que ela não funcionava nem no Doom, cara, então não tinha a menor graça. Você aprova essa iniciação aí, homem mal? Opa, com certeza. Troféu homem mal de iniciação? Com certeza, cara, é uma bazucona. Nossa, a história do João aí do Super Nintendo me ocorreu uma coisa aqui, né? Pensou como deve ser triste o cara tá esperando, assim, a criança esperando lá ganhar um PlayStation, um videogame assim, ganhar um PlayStation? Abrir a caixa. Cara, isso é bullying, cara. Isso é bullying, cara. Não, isso aí não se faz, cara. Cria um não, adulto aí... revoltado, né? Isso aí cria um psicopata, vai lá, mata um monte. Cara. Exatamente. Cria esses assassinos de realengo, essas porra, e tudo ganha um PlayStation, né, criança? É, tudo maldade. Vou pesquisar na vida dos caras lá. O Polystation é foda. É verdade, né? Tipo, culpam o cara porque o cara jogava jogos violentos, né? Mas na verdade a culpa é do videogame. A culpa é do videogame, mas a culpa é porque ele tinha um Polystation, cara. Até que aqueles analistas malucos lá não estão tão errados, né? A culpa é realmente do videogame, né? A culpa é realmente de uma expectativa criada e que não foi preenchida devidamente. É uma frustração muito grande. Nossa. É, eu ouvi, aconteceu uma. Não Natal, mas já aproveitando o gancho. Minha irmã disse que ia me dar um videogame pro meu sobrinho. Aí ela foi e comprou esses Dynavision novo. Nossa. Aí beleza, né? Aí eu falei com ela, pô, eu comprei essa merda aqui, comprava um celular que tem jogo mais bonito. Aí beleza. Aí um tempo depois, né, a gente comprou um Play 2 no Submarino, demos pra ele e tal. Aí esses dias eu vi a caixa do Dynavision aqui, né? Minha irmã tá com um filhinho pequeno agora. Eu falei, o que essa caixa tá fazendo aqui? Ela, ah, não, vou deixar aí pra dar pro meu filhinho quando ele crescer mais um pouco. Meu, eu peguei a caixa, tá escondida aqui. Se brincar, a caixa... fogo. Certeza, velho. A caixa deve ser mais divertida do que o Dynavision. Puta, com certeza, cara. Pô, pode crer, você também brigava com caixa quando era criança. Oh, claro, né? Bom, mas a caixa era de extrema importância, cara. A caixa é onde carrega o embrião, assim. A caixa é extremamente importante. Na minha rua, quando alguém comprava uma geladeira nova, era um acontecimento, velho. É foguete, vira caixa daquele tamanho. Vira muita coisa. Cabana. Cara, é muito importante. Ô, meu irmão, tirando essa daí que você falou que não é natalina, você tem histórias natalinas? Pô, não, cara, é igual eu já tava falando, meus pais não são muito ligados na tecnologia. Meu pai ainda é daqueles caras que a pilha do controle tá fraca, ele aperta o botão mais forte, tá ligado? Pô, mas eu faço isso, calma aí. Que isso? Aí, tipo, eu nunca ganhei nada relativo à informática, nada relativo a jogos, nada mesmo. Nunca. Não. Eu lembro que estava aqui em casa. É por isso tio... que você virou Homem Mal? Ou não? Não. Homem Mal Origins hoje é em regressão, hein? Não, então, acho que meu tio, eu lembro que meu tio ter dado pra minha irmã um Atari, mas muito tempo atrás, não foi nem Natal, acho que foi a única coisa de videogame que a gente ganhou. Caraca. O resto foi comprado também. O resto foi só meia, né? É, então, eu e Toyota, né? Depois do Mega eu fui pro PC, então, tipo, não tinha facilidade pro meu pai comprar uma fita lá e comprar. Mas até aí tudo bem. No final das contas tudo deu certo. É, boa. E você está aqui fazendo. Ou não, a gente vai saber mais tarde. Então eu vou fechar com aquela história, né? Tipo assim, a segunda parte, né? Acho que pulando um ano pro outro, né? Saiu Mortal Kombat 2. E a gente foi jogar dessa vez, se eu não me engano, acho que era no... A gente tava jogando no Super Nintendo, cara. E foi no Natal. Aí vocês pararam de escolher o Kano. Aí, não, cara. Aí aconteceu outra coisa. Na realidade, assim, não sei se tem na família de vocês, né? Mas toda a família tem um primo meio zoado. Assim, né? Em que sentido? Aquele primo que é o bobão. Tá ligado? Se você falar que não tem um na sua família, é porque você é o primo. É porque você é. Tem um primo zoado, né? No nosso caso era o primo Beto, né? Que ele fala até meio fanho, né? Então o pessoal zoava ele, não sei o quê. E digamos assim, o primo Beto é uma pessoa do interior que não tinha muito contato com tecnologia, né? Então, o que aconteceu? Nesse Natal, o primo Beto apareceu. E a gente tava com o cartucho do Mortal Kombat 2, né? Ele viu aquilo, né? E demos o controle na mão dele. É claro que ele mal conseguia tirar o boneco do lugar. Aí, eu revoltado com aquela situação, falei, não. Todo mundo entra e joga. Só que o primo Beto nunca sai do controle 1. Então todo mundo entrava pra matar ele. Era uma aula de fatality. Você entrava voadora. Round 2, voadora, fatality. E ele, coitado, tentando se mexer. Aquilo durou por algum instante. O primo Dani, como era muito trollador, o que que ele foi fazer? Ele foi resolver brincar com o primo Beto. Então ele perdeu o primeiro round de propósito. E aí no segundo round, pra mostrar que ele era bom, ele quis deixar um casquelinho de energia. Uhum. Pra depois começar a matar. O que que aconteceu? Ele perdeu, mas não foi só isso. O primo Beto começou a chacoalhar o controle e saiu fatality. Caramba, aleatoriamente assim. Caralho. O único até hoje que perdeu pro primo Beto foi ele, cara. Ele não só ganhou a primeira vez na vida e única dele, que ele ganhou uma luta de Mortal Kombat, como só deu um fatality. Mas sabe como é o nome disso, né? É karma. Karma. Eu ia falar, cara. Cara, todo karma. Mundo, a sala inteira apontando pra ele rindo. Pô, mas vocês perderam a oportunidade de ouro pra gritar o mesmo gritinho que ele dava lá. Então, cara, mas a gente nem lembrou porque a cara dele de revolta foi tão grande, cara. Todo mundo apontando o dedo assim, quá, quá, quá, quá, quá, tipo, sabe Nelson do Simpsons? Ha, ha, dedos inquisitores. Exatamente. Aí ele pegou e saiu da sala, cara. Ele saiu, ele não jogou mais aquela tarde. E durante muito tempo, quando a gente lembrava daquilo, não, que eu jogo isso aqui. Mas eu nunca perdi pro Primo Beto. Eu nunca perdi o até hoje. E já é grande. Ai, qualquer discussão, imagina, né? Tipo, mas eu nunca perdi pro Primo Beto. Senhor, é inválido. Inválido. Agora que a gente falou das histórias natalinas, né? Como esse aqui é o último cast do ano, vamos fazer aí uma retrospectiva de como foi o ano gamer de cada um. O que você mais jogou, quais foram as suas decepções ou surpresas do ano. Vamos começar com o João. João, o que você mais jogou, o que te decepcionou, quais foram as surpresas do ano aí? Faz uma análise do seu ano como jogador de videogame. Cara, particularmente eu achei que esse ano ia ser um pouco melhor. Sei lá, há uns 2 anos atrás, assim, eu tinha muita expectativa do que ia acontecer em 2011, eu já imaginava que seria um ano bem grande. O que me decepcionou mesmo foi em relação ao Wii, que não teve absolutamente nada. Esse ano não saiu nada além do Zelda, agora no final do ano. Antes disso, sei lá, eu desafio alguém a me dizer o que saiu pro Wii, de janeiro até outubro. Nada mesmo, acho, cara. Saiu nada, cara. Foi um ano ridículo, assim. Apesar... sei lá, mesmo que vai sair o Wii U aí ano que vem e tal, não é justificativa. Mas o que eu mais joguei, cara, de longe foi Skyrim. Eu tô com mais de 200 horas nesse jogo, eu tô adorando esse jogo. Foi a surpresa do ano? Você esperava que ia ser tudo não, isso? Não foi surpresa porque eu já esperava, que eu gosto muito da série Elder Scrolls, então eu já tava com expectativa bem alta. Não foi surpresa pra mim, não. Surpresa, a surpresa do ano, na minha opinião, foi Bastion, cara. Não sei se vocês conhecem, é um jogo muito... Eu tô jogando. Pô, eu achei ele incrível, eu não sabia do que se tratava e nossa, cara, que um excelente jogo, é um action RPG todo estilizado, assim, um gráfico, é bem curioso, mas porra. A gente pode até falar dele, mas num futuro cast. Sim, também, sim. Eu também fiquei muito impressionado com ele mesmo. É um grande jogo. E minha decepção, olha, foi Eleanor. Era um jogo que eu tava com hype muito alto, um jogo que eu comprei de pré-venda, um jogo que eu paguei mais de R$200 de imposto porque eu fui taxado. Nossa. E cara, ele não me entregou nada do que eu esperava. Foi assim, foi um trauma mesmo. Até hoje eu não consegui terminar ele. Eu fiquei muito decepcionado enquanto eu jogava. Foi uma decepção, assim, não tem o que falar. Triste, triste. Beleza. Bacana, bacana. Esse é o ano em review aí na visão do João. Hyde. E aí, como é que foi 2011 para você? Nossa, tem que lembrar agora, eu joguei bastante coisa esse ano, mas eu queria ter jogado muito mais, né? Eu nunca é suficiente, né? Mas um assim que eu gostei bastante foi o Mortal Kombat novo lá. Joguei bastante ele. O Rock Band 3 também, fui jogar um pouco mais esse ano, assim. Joguei também o Shadow of the Damned. O Rayman também eu peguei agora, muito, muito bom. E um que eu até falei que tinha me decepcionado, né? Mas eu tô mudando de opinião. É o Sonic Generations, né? Eu peguei ele e o jogo tá legal mesmo. A demo, ela não faz uso ao jogo, não. Ela engana um pouco. Tô gostando bastante. Bacana. Bacana. Mas alguma outra decepção? Não, uma decepção é não ter jogado mais, viu? Eu queria poder ter jogado mais. É não ter mais dinheiro, né? Não é nem tempo. Questão de dinheiro, é questão de tempo, é. Exatamente, entendo isso. E às vezes eu faço umas coisas assim meio estranhas, sabe? Que tipo, eu pego, começo a jogar Sonic 1 do Mega Drive, assim. Aí eu fico jogando e passo um tempão. Mario World, eu jogo Mario World, assim. Eu tenho um save no Mario World. Ah, então você não jogou porque você não quer, pô. Mario World? Não, mas eu tenho que fazer isso todo ano. Não consigo ficar sem. Ah, um jogo que eu tenho que jogar todo ano é Donkey Kong, assim. Vira e mexe, eu pego ele porque é um jogo rápido. Principalmente então. No final do ano, não sei porque, me dá uma nostalgia do cara. Final do ano é uma época de nostalgia. Uhum. Eu também tenho isso. Uma nostalgia de jogar Donkey Kong 2 no final do ano. Então, mas eu queria mais tempo pra poder jogar esses clássicos e poder jogar os jogos novos também, né? Um dia de 40 horas. Talvez até mais. É mais, né? É simples, mano. Só abandonar os jogos clássicos, como vocês dizem. Pronto, resolveu. Não, eu quero jogar tudo. Eu quero tudo. Homem mal, seu ano em review aí. Pô, cara, esse ano... Puta, esse ano, sei lá, cara, acho que... Meu, foi um ano que eu acho que eu não passei vontade, cara. Que, putz, eu lembro de, acho que, sei lá, eu tenho 360, ó, 2000 e... metade de 2007. Eu acho que esse ano eu devo ter comprado a mesma quantidade de jogos que eu comprei nos outros 2-3 anos somados, cara. E, pô, foi muito bom, joguei muita coisa boa. LA Noire, joguei, achei muito bom. Comprei na pré-venda. Cara, eu acho que assim, acho que a melhor coisa esse ano não foi nenhum jogo, cara, mas acho que a melhor coisa esse ano foi poder entrar numa loja com dinheiro no bolso e comprar Gears 3 e Forza 4 no dia 1, cara. E a um preço justo, né? E a um preço foi muito justo. Legal, foi muito legal mesmo, a gente fez isso junto. Então, eu sempre fui de comprar pré-venda, comprar o jogo quando saiu e tal, mas a experiência de você entrar na loja, pagar... E sair com o jogo no dia 1, pra mim foi a primeira vez. Não aconteceu isso comigo. Então, eu acho que essa foi a melhor experiência esse ano, cara. Foi poder aproveitar mais de uma vez, por um preço justo, um jogo lançamento. E eu queria adicionar isso às minhas surpresas, boas surpresas, à Microsoft Brasil, que tá de parabéns por ter conseguido trazer esses jogos, verdade, esses preços aí. Tem que ser destacado essas duas ações. É, isso é verdade. A gente até comentou isso aí, né? Por R$99, né? Isso é impensável um ano atrás. É, e o bom é que não tá sendo uma briga de exército de um homem só, né? Tá todas as empresas aí estão tentando fazer alguma coisa. Uhum. Até que não dê pra baixar o preço ainda, mas eles dão um jeitinho, dão uma promoção, dão uma burlada na lei. Mas, cara, eu acho que isso foi a melhor coisa esse ano. E a minha decepção esse ano foi Battlefield 3, viu? Mas a decepção não é o jogo. A decepção foi o mercado. O que ia criar um Battlefield 3 fosse bem mais completo do que foi, o que ia criar pro ano que vem. Porque, meu, eu gosto. Acho que aqui ninguém sabe, mas eu gosto de jogo de tiro. É. Putz, cara, eu acho que, meu, se Battlefield entregasse tudo que tá entregando no PC, eu acho que, meu, ano que vem ia ser muito bom pros jogos de tiro. E só que não foi bem assim. Vamos continuar jogando Modern Warfare, que não é ruim, mas, sei lá, eu acho que poderia gerar um interesse a mais e a gente ter coisa mais legal ano que vem. Mas... No seu caso, a reclamação é em relação à versão de consoles do Battlefield. É, a minha reclamação, cara, em relação a que o Battlefield não chegou a gerar a concorrência que eu esperava. Acho que o jogo tá até aceitável. Apesar de single player ser um lixo, mas o jogo em si é aceitável. O que eu não aceitei é que ele não ofereceu concorrência aos FPS do que foram lançados durante um ano. Eles não elevaram a barra como todo mundo esperou. A gente esperou, pô, se Battlefield 3 sair muito ferrado, meu, o que vier depois dele vai ser melhor ainda. Só que não foi. Entendi. Mas mesmo a questão gráfica, cara, eu tô achando muito impressionante. Mas isso na questão de PC, não de console, então, que eu joguei o beta e tava horrível. Beta, então, não, eu não tô falando do jogo em si. Eu queria que levasse a barra da competição. Entendi. Ele chegasse assim, todo mundo falou, pronto, Battlefield 3 foi o que prometeram, redefiniu o gênero. Sim, aí todo mundo correu atrás dele agora. É, então, por que não foi? Não, infelizmente não aconteceu. Quem sabe ano que vem. Vamos ver, vamos esperar pra ver aí, né? E Mr. Bubbles, seu ano em review aí. Esse ano eu acho que talvez tenha sido um dos melhores anos de videogame pra mim. Eu gostei praticamente de tudo que saiu esse ano, assim, do que eu tive a chance de jogar, né? O que me surpreendeu bastante foi o Catherine, lançado pela Atlus, que é um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado a jogar, né? De tanto shooter que tem e tal. Que é um jogo de puzzle, que eles tentam colocar uma história no meio e tal. Eu gostei muito, não cheguei a jogar só um pouco, não, só joguei a demo, pra falar a verdade, mas eu fiquei muito interessado, não comprei ainda. Mas eu gostei do fato deles apostarem num negócio diferente, um negócio novo, né? É, ainda mais eu, pra mim, que gosto bastante de jogo puzzle, eu gostei muito. Eu achei também que o ano foi muito bom pra jogos de luta, no geral. A gente teve Mortal Kombat 9, teve Marvel vs. Capcom 3 e agora teve a atualização dele no final do ano, que é Ultimate. teve o The King of Fighters 13, que é um jogaço. Também só cheguei exatamente a demo, mas eu gostei muito. Compartilho a tua opinião. É, teve... O que mais que lançou esse ano de... Teve a atualização do Street Fighter, né? A gente teve Arcade Edition, uhum, e agora é a versão 2012. Uhum. E estão, enfim, tentando manter as pessoas interessadas jogando, né? Que eles deram uma rebalanceada. A gente teve dois renascimentos, né, praticamente. Mortal Kombat e King of Fighters, né? King of Fighters, sim. É, é, então. E um clássico do passado aí, ganhando uma roupagem nova aí, que foi o Marvel vs. Capcom, apesar da mercenária aí fazer Ultimate Marvel vs. Capcom no fim do ano, né? O problema é que, assim, eles são bons, mas você acaba tendo que pagar de novo, né? Esse que é o problema, uhum, da Capcom, né? Esse aqui é a sacanagem. Ela não faz porcaria, mas ela faz você ter que pagar toda hora pela mesma coisa, né? Isso que é insuportável. Uhum. E o ano que vem promete ser melhor ainda pro jogo de luta, que tem vários outros jogos. Vai lançar o Soul Calibur 5, Tekken Tag Tournament 2, vai sair o Street Fighter vs Tekken. Tem um monte de jogo de luta. Street Fighter Arcade Edition, né? Capaz de ser uma coisa assim, hein? É, pode ser também. Vai sair aquele jogo do Persona de luta, vai sair o Skullgirls, que também é um jogo interessante. Então vai ter... Tem muito jogo de luta. Tem mais do que você consegue jogar. Então eu gostei muito desse ano. É, o que me surpreendeu também foi o Gears 3, que eu comprei ele também no lançamento por estar mais barato. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da série. Acabei jogando muito o modo online dele, achei bem divertido. Joguei bastante com o Pascoal até, a gente jogou bastante no... Jogamos com bastante também com os ouvintes, a gente jogou bastante online. E ruim, de ruim, não, cara, não teve praticamente nada de ruim esse ano, assim. Não teve muita coisa que eu achei ruim, não. Não é ruim, é decepção, né? Que você esperava uma coisa e recebeu outra. Então, eu acabei gostando de praticamente tudo. Até o Battlefield 3 que você falou, eu me surpreendi muito. Eu tô até me divertindo mais com ele online do que com o Modern Warfare 3. Então, mas não falei mal do jogo. Não. Eu sei. Eu não tô... Eu tô só reforçando, porque... pessoal, que vão falar a merda, né? Só escuta, tipo, 30 segundos depois, o que eu vi 30 segundos atrás é história grega. É. Então, mas o jogo, assim, eu achei muito bom. Nunca também tinha jogado nenhum Battlefield. Achei muito interessante o negócio de jogar em time, né? E talvez o que eu achei de decepção foi que nem o João falou mesmo. Acho que a Nintendo, ela decepcionou um pouco por não dar mais suporte nenhum ao Nintendo Wii, né? Não tem mais praticamente nada pra você jogar. A gente jogou Zelda agora no final do ano, que eu terminei o jogo, achei fantástico, mas tirando ele, tem um jogo do Kirby, praticamente mais nada, né, esse ano. Então, o Wii é um jogo que tá abandonado. Se você jogar Zelda, você pode, tipo, já guardar ele na caixa. Exatamente, né. É, eu também acho que é a única decepção que eu tenho no ano, assim, os caras enterraram mesmo o Wii. Passando aí três, cara, é aquilo, foi o último jogo e não tá saindo mais nada legal pra ele. É, de resto, cara, eu acho que o ano foi muito bom. Foi um ano que eu joguei bastante. Eu gostei de jogar. Muita coisa eu joguei atrasado, né? Joguei Fallout New Vegas esse ano, né? Tô esperando mais DLCs pra eu jogar de novo, pra fazer uma segunda partida dele. É, Alan Wake foi um jogo que eu aproveitei bastante esse ano, né? O Street Fighter eu joguei. Continuei jogando muito Resident Evil 5. E uma das coisas mais legal mesmo foi a gente ter comprado Gears of War 3 e Forza 4 no lançamento por um preço legal. Tipo assim, pela primeira vez mesmo, eu consegui viver o que é o lançamento de um jogo. Eu lembro do último jogo de eu ter comprado, assim, em lançamento, ter sido God of War 3. Mas eu comprei e demorou 16 dias pra chegar em casa, né? Esse daí não. Esse daí foi comprar no dia, colocar em casa, jogar, encontrar todo mundo online. Então, tipo assim, foi viver o buzz, assim, de estar... Foi legal de abrir mesmo, a balada, né? Tinha foi... muita gente online pra jogar. É, então, cara, foi muito bacana. Forza 4 eu ainda não consegui aproveitar como eu gostaria de aproveitar. Mas Gears of War 3 eu aproveitei bastante também, aí eu quero aproveitar ainda mais em 2012. Mas foi uma coisa muito legal, cara. Essa é a melhor coisa disparada que aconteceu esse ano. Foi isso daí em matéria de videogame pra mim. Coisa pra caramba. Ah, e teve uma outra surpresinha, assim, um jogo que há tempos o pessoal falava de jogar, né? O pessoal curtia aqui. Eu também só vim ter contato esse ano com esse jogo, que foi Plants vs Zombies. Eu acabei comprando numa promoção. E foi um jogo que me prendeu, cara. Acho que por uns 2 meses só jogando ele. É incrível como um jogo simples, assim, pode te prender. E aí eu comprei ele na live, acabei pegando ele no DS também. E fiquei, assim, um tempo dominado por esse jogo, né? Eu joguei ele no DS e na live muito. É uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi num jogo. Uhum. É muito bom. Muito, muito bom. Pra mim foi a grande surpresa, assim, que eu tive contato esse ano, né? Sei que o jogo acho que é um pouco mais antigo, não sei se é exatamente desse ano, acho que é do ano passado, né? Mas foi uma bela surpresa pra mim. É, então, foi... Tinha gente que reclamava que esse tipo de jogo ia morrer, que os consoles estavam muito modernos, etc, etc, etc. Tá aí a boa coisa, o bom serviço que os smartphones estão prestando, né, cara? Porque esses jogos, eles estão nascendo tudo lá e ganhando público aqui, né? Uhum. Exatamente. O que nasceu em nem console portátil, smartphone, uhum, né? Esse jogo de smartphone que eu achei demais. Achei demais. E só de falar aqui dá vontade de voltar a jogar de novo. Dá uma febrezinha. E como o ano tá terminando, né, e na virada do ano todo mundo faz aquelas promessas, eu vou emagrecer ano que vem, eu vou aprender inglês, né, eu vou, sei lá, parar de beber, parar de fumar e coisas assim, nós faremos nossas promessas como jogadores de videogame aqui também, né. Então, começando aqui por quem terminou, né, quase fechou, Homem Mal, quais as suas promessas para 2012? Olha, eu acho que eu prometo que eu vou começar a ouvir o podcast. Boa! Porque boa. Eu já falei, não sei, o pessoal até... Eu fiquei sabendo que tinha essa história do homem bom aí pelos comentários, cara, porque eu não tinha nem ouvido o podcast, aí eu comentei lá no mural, agora eu tive que ouvir. Aí o pessoal veio e perguntou, mas você não ouve? Eu falei, nossa, difícil. Eu não ouço nenhum outro. Ouço o Orioncast de vez em quando, porque eu sei que tem uns caras bons lá que gravam. E sei lá, eu acho que ano que vem eu vou... Vai começar a ouvir outros podcasts também, ou não? Não sei, talvez, quem sabe. Tá pedindo demais, vai que eu goste da ideia, né? Aí o pessoal pode mandar sugestão pra você de outro podcast, pra ouvir? Pode, desde que o povo não seja muito chato. Podem mandar a sugestão pro link dele da live, da PSN também. Só não ser muito chato, mas pode mandar. Pode então, mandar SMS pro celular dele também. Eu acho que amanhã, ó. Ah, também ano que vem já tá aí, é amanhã. E, sei lá, eu acho que eu vou tentar abusar mais do Kinect, parar de usar ele de ferramenta e tentar usar ele mais pra jogo. Você vai comprar Dance Central? Vou comprar Dance Central. Oh, também vou comprar Dance Central. Vou comprar a porcaria toda, R$99, mano. R$99. Tudo, cara. Vamos esperar as liquidações. Que mais? Que promessa mais aí temos? Ah, eu acho que só, cara. Só essa? Você não só... vai pular umas sete ondas, não? Não, cara. Eu sei lá. Eu vou... Aliás, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa mais uma, forte mais uma, pra mais uma. Vamos lá, eu vou começar a jogar na PSN. Vou começar a balancear meus títulos entre 360 e o PlayStation 3. Bela promessa. Isso é uma coisa que eu preciso fazer ano que vem. Boa. E também já agora já chega, meu. E, puta, chega de promessa? É, chega. Só duas, pô. Depois, ó, no último cast do ano que vem, a gente vai ter que ver se essas promessas foram cumpridas. Você não promete trollar menos no podcast, não, meu irmão? Para de trollar tanto no podcast? É, mas eu não trollo, pô. Se tem uma coisa que eu não faço, como é que eu vou prometer uma coisa que não acontece? Então tá certo. Ai, beleza. Hyde, quais suas promessas para 2012, o ano vindouro? 2012, eu prometo que esse ano vai ter 12 meses. Só não prometo que eles vão ser completos. Isso é bem óbvio, hein? Eu não prometo que eles vão ser completos, porque dezembro vai ter só até o dia 21 aí. Ah, é? Mas, então, eu prometo que todo domingo vai ter um Orioncast novo. Ah, não, porra, isso aí tá fácil, pô. Isso aí tá fácil. Fácil. É uma certa promessa que não é tão fácil de cumprir mesmo, é, não, hein? A gente sabe que não é. Vamos platinar 2012, é a promessa? Platinar, com certeza. Todo domingo aí tem um Orioncast novo, mais conteúdo também no site, tô prometendo, ó, se não tiver, me cobrem aí, eu vou tentar escrever mais também. Vou te dar uma cobrada. Se o Brasil não paga, Stallone cobra, hein? Eu prometo que eu vou tentar fazer de tudo possível pra fazer um cast sobre futebol. Olha, gostei dessa promessa. Eu sei que se envolve todos nós. Não, calma aí, né? Assim, você promete que vai ter, cara. Não é fazer de tudo possível. Isso eu não posso fácil. Prometer que vai ter, porque é uma promessa que eu pretendo quebrar, né? Mas eu prometo que farei o possível pra esse cast acontecer, porque tem... Eu até pensei gente... como ele é possível, eu já pensei como ele é possível. Então já teve um Trorion Cast aí? Talvez, não sei. Vamos eu tinha ver. Uma ideia aqui, mas vamos ver. Só em 2012 vocês saberão. E é isso aí, já tá muita promessa aí pra mim. Ô, louco, beleza. Vamos lá. João, quais as suas promessas? Rapaz, vou fazer uma promessa aqui que vai ser muito difícil me cumprir, sério mesmo. Que é até uma falha minha como jogador não ter feito isso ainda. Que é jogar... É que eu sou... Primeiro, né? Deixa eu colocar o contexto aqui, que eu sou um cara muito cagão, assim, eu sou muito medroso. Eu não vejo filme de terror, não leio livro de terror, não faço nada de terror. Mas eu acho que é minha obrigação jogar algum Silent Hill. E eu vou tentar. Eu não vou tentar, não. Eu vou jogar até o final do ano aí, vocês podem me cobrar. Cobraremos, hein? Que eu vou ter zerado algum Silent Hill. O Baz Luhrmann já dizia lá no Usem Filtro Solar lá, faça todo dia uma coisa que te dê medo. Exatamente, exatamente. E eu vou fazer isso aí, cara. E agora só? Eu quero a galera se comprometendo aí, pô. Vamos que vamos. Depois a gente vai ver se a gente cumpriu lá no final do ano que vem. Eu prometo que ano que vem, algo que eu sempre enrolo, assim, eu sempre falo que vou fazer, mas sempre enrolo. Ano que vem eu vou em algum evento grande de games aí. Ou BGS, ou videogames live. Você vai sair de casa ano que vem, é uma boa promessa, hein? É uma promessa. Começa assim, velho. Um passo de cada vez, né? É verdade. Um passo de cada vez. Primeiro você promete que você vai na calçada levar o lixo, não vai também? Caralho. Não, mas vou deixar isso daí, né? De algum evento grande, né? Aqui no estado tem alguns eventos, mas puta que eu pariu, né? Algum evento em São Paulo ou Rio aí. Beleza. Vai no Rio, vai no Rio. Você pode ficar na casa do Meimal, fica sossegado que a hospedagem... Não, vai no Rio, tô falando já. O Meimal, ele não tem uma casa, ele tem um bunker. Vai dormir no chão aí. Pode ser. Não é bunker lá. É. O bunker, só comida, a comida dele é toda racionada, né? Exatamente, é comida de acampamento. Ele calcula certinho quantos anos ele vai sobreviver com aquela comida. Não pode ter mudança, né? Pode ter mudança. Mais promessas? Mais promessas? Não, acho que essas aí estão boas. As duas vão ser igualmente complicadas de se cumprir, mas eu vou me esforçar. Mr. Bubbles, e aí? Vamos comprometer aí, Mr. Bubbles. Deixa eu ver, pro ano que vem? Porque o ano que vem que eu tenho mais... Urgente, deixa eu ver. Tenho que voltar a trabalhar, porque não trabalhei esse ano. Eu prometo. Você fez cast o ano inteiro, pô. Você trabalhou pra caramba, velho. É, mas tirando isso, do metade do ano pra cá, eu fiquei em casa dormindo. Eu tenho que voltar pro inglês também. Tá em período sabático. Tô de férias prolongadas. Eu prometo que eu vou tentar gostar de Skyrim. É uma promessa. Boa. Eu vou tentar jogar e vou tentar gostar. Vou tentar ser um fã de Skyrim. Eu joguei o Fallout, eu não gostei nada e vou tentar pelo menos gostar de Skyrim. Tá, é que você já tá com a intenção de quebrar a promessa, igual eu fiz, né? Não, eu vou tentar porque eu não garanto que eu vou gostar. Eu já joguei outros jogos na mesma empresa e não gostei, então não posso garantir nada. Eu vou comprar ele e vou jogar. Que mais? Eu prometo que eu vou tentar platinar o novo Final Fantasy. Eu nunca tenho coragem de platinar o 13, que é chato pra caramba fazer todos aqueles negócios. E... sei lá, tentar fazer coisas melhores aí no podcast, né? Talvez fazer uma edição melhor, fazer alguma coisa nova. Isso mais, aí. Mais promessas? Mais promessas? Promessas. Aproveita que é o último ano que você pode fazer isso, hein? Então. No que vem não vai ter essa mais, não. Vamos prometer que a gente vai aparecer em vídeo, vai. A gente vai aparecer em vídeo pra alguma coisa. Vamos fazer um conteúdo em vídeo. Conteúdo em vídeo, legal. Bom, eu vou... Primeira promessa, eu compartilho com o Mr. Bubbles. Eu vou tentar gostar de Skyrim, né? Vou tentar gostar de um jogo da série Elder Scrolls. Mas diferente de você, eu não vou comprar. Eu vou furtar de alguém aqui, algum membro do cast. Né? Então, eu não vou comprar. Eu vou tentar, se eu gostar, eu compro. Mas tem que gostar. Então, a primeira coisa, eu vou tentar jogar. A segunda promessa, bom, eu vou jogar Braid. Nossa, que legal. Eu vou jogar Braid, cara. Finalmente jogar. O pessoal cobra um cast de Braid aí. Eu vou jogar Braid pra gente poder fazer um cast. Né? E, bom, uma terceira promessa aqui. Eu comprei o Alan Wake, terminei o jogo, mas eu não joguei os DLCs até hoje. Então, como gamer, eu prometo jogar os DLCs de Alan Wake e o Alan Wake novo que saiu. Vai sair em 2012 aí, DLC. Eu prometo jogar isso daí. E deixa eu ver, pra fechar aqui, vamos fazer uma... Eu prometo também continuar estar em todos os Orioncasts de 2012. Promete estar. Espero ah, não, mais coisa. Você pode mandar mais, né? Pode mandar mais? Ah, prometo estar em todos os Orioncasts, vai. É, deixa eu ver mais o que eu posso. Isso você já fez esse ano, você tem que ir, tipo, ah, ano que vem melhorar, é. Vai melhorar, cara. Pô, mas ah, esse é o que eu posso fazer em matéria de Orioncast. Não, faz o contrário. Prometo que eu não vou estar em todos os casts. Pô, mas aí não, pô. Aí não. Então, como é, você tem única... que ir além, você promete que tem que estar em todos os Orioncasts e pelo menos mais um Trorioncast aí. Beleza, boa. Bom, eu prometo que estarei em todos os Orioncasts e mais ouçam um Trorioncast. Porque não vai ter fonoaudióloga pra consertar minha voz depois. Eu tô ligado. Ficar gago nessa porra. Igual o Antônio Fagundes na novela lá, que fazia o gago, depois ficou 6 meses gago fazendo fono pra tirar aquela porra. Então, eu prometo isso. E eu prometo também que não vou parar de jogar co-op de Resident Evil 5. Né? É, principalmente agora que eu finalmente comprei isso. O Gold Edition. Não vou parar de jogar co-op, só vou parar de jogar co-op o dia que desligarem o servidor. Não, porque ainda dá pra jogar de 2 controles. Né? E agora pra fechar, tá escrito aqui na pauta, sim, é brega, mas tem que ter. Foi o diretor que escreveu, viu, gente, na pauta. A gente vai pedir aqui pra cada participante mandar uma mensagem aos nossos queridos ouvintes. Começando por Mr. Bubbles, qual a mensagem que você dá aí pros nossos ouvintes nesse último cast do ano? Eu só queria agradecer a todo mundo que escuta, né, que gosta, e aos que não gostam também. Principalmente desde aos que escute. Desde que escute, principalmente aos que espalham, né? Para outras pessoas escutarem também. E que, assim, eu agradeço ao carinho que todo mundo mandou pra gente. O pessoal sempre manda, né? Toda semana e-mail, fala se tá gostando, se não tá. Eles interagem com a gente, porque só a gente falar que, tipo, ninguém falar nada não tem a menor graça. E que todo mundo tenha paciência pra ouvir a gente mais um ano, né? É isso aí. Beleza. João! Opa, eu vou também reforçar os votos aí do Mr. Bubbles, agradecer a galera que aguentou a gente por esse ano inteiro aí, pedir pra eles ficarem com a gente também pelo próximo e último, né, da nossa vida. E, bom, é isso, tenha um ótimo Natal aí, que o ano novo seja muito, muito bom, vá devagar com o álcool aí no carnaval e tal. Homem mal. Sim. Bem emocionado, hein? Bem emocionado, meu irmão. Então, tá chorando. Eu falo, aproveitem bastante esse Natal e esse Ano Novo, porque vai ser o último. Então, eu vou desconsiderar o que o João falou pra ir devagar no álcool. Não vá devagar no álcool, vá devagar no carro, vá devagar em outros lugares. Mas aproveita pra tocar o terror mesmo, porque não vai ter mais. Acabou a desculpa. E é isso aí. Então, tomara que ano que vem seja tão bom em jogos, igual foi esse ano, pelo menos pra mim foi. E é isso aí, meu. Quem não ganha nada de Natal, que nem eu, compra. Beleza. Hyde. Bom, além de agradecer todo mundo que ouve aí o cast, né? O que o pessoal, todo mundo aí já falou, né? Eu quero deixar uma mensagem importante e séria, né? Porque Natal é essa coisa do capitalismo, né? Todo mundo comprando presente, tipo de coisa, né? E as pessoas... aniversário do Papai Noel, né? Então, elas esquecem o sentido verdadeiro do Natal, né? Que é o nascimento do Sonic. Então, comemorem. Mentira, que o Sonic é de câncer, cara. Ele é signo. Não é de Sagitário, não. Ele é de câncer, o Sonic, então, viu? Lembrem o que é importante, que é o nascimento do Sonic. Essa é a minha mensagem. É, o Sagitário sou eu, viu? Eu que nasci em dezembro, não é o Sonic. Essa é mentira, Raio. É mentira, não. mentira. Eu achava que era o aniversário do Papai Noel. Ah, é. A minha mensagem, bom, eu tenho que começar dizendo que obrigado muito, muito a todos vocês que têm ouvidos, é impossível não terminar com essa mensagem, mas primeiro obrigado a todos os ouvintes que aturaram a gente aí o ano inteiro, curtiram ou não curtiram, que nos deram críticas construtivas pra gente fazer isso aqui melhor. Também quero agradecer a toda a equipe que tá aqui, né, diretores, todos nós que nos aturamos durante o ano, e quem não tá aqui também, mas participou dos casts de alguma forma, e que, pô, a gente faz isso aqui, a gente curte fazer isso aqui, e a gente espera que vocês continuem curtindo ouvir a gente. É pra isso que existe, né? É isso daí, galera. Esse foi o ano de 2011, né? No Orioncast. A gente agradece muito vocês que tiveram ouvidos durante o ano inteiro. A gente espera que vocês continuem com os ouvidos em 2012. E espera vocês no ano que vem. Muito obrigado e até o próximo cast.